A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Bom, eu sou Liliana Wigand, tenho 65 anos, sou aprendiz de tecelagem, que foi um dos meus ofícios de trabalho, de sustento e de muito, muito, muito aprendizado. E fui convidada, fui instrutora no SENAC, fui organizadora, técnica responsável na organização e gestão de trabalhos comunitários e coletivos. E para mim foi um prazer, está sendo um prazer muito grande estar aqui na Silo. Fui convidada para apresentar essa oficina, que na verdade foi um insight da tecelagem, da trama, desse universo, das possibilidades de desenvolvimento de trabalho, de produção, de conhecimento de origem de matéria-prima, e um exercício bem pequeno, mas com o intuito de trazer não só a tecelagem, mas trazer cada elemento da oficina para se conectar e se achegar no universo do trabalho, né? Então, a oficina, na verdade, ela se iniciou ontem com a confecção dos teares, que, na verdade, são teares que foram super primitivos, a estrutura bem primitiva, de galhos, que o Joaquim, que foi o anjo que teve junto, fez e firmou esses galhos, fazendo as cavilhazinhas, fixou, e dali a gente montou o urdume, que foi de fibra vegetal, e que foi um grande desafio, porque elas estavam soltas e a fibra trabalha, então se movimenta. As lãs são orgânicas, né? A lã que a gente trabalhou foi fiada em Campo Redondo, um trabalho coletivo, foram tingidas com material orgânico. Então, ter percepção desse universo, né, que eu achei que foi o elemento mais forte da oficina. Não a técnica de tecer propriamente dita, mas o entendimento da leitura, do movimento da trama com o urdume, né, que é o básico, a linguagem do zero e um, do binário. E o simples e o complexo ao mesmo tempo, né? Porque foi desafiadora para todos, para mim e para os participantes também, né? De lidarem com a dificuldade do tão orgânico, vamos dizer assim. Eu fiquei bastante feliz de ver que teve pessoas que mexeu a visão, a experiência, transcendeu, sabe? Colocou em outras visões, outros sentimentos. Então, isso foi muito bom. Eu estou digerindo, na verdade, Zinha, e está a emoção toda vibrando. E saber o que realmente vai ser e o que foi, só com o tempo. Que ontem a gente confeccionou os teares. E hoje eles chegaram para trabalhar no teatro. Então, a gente teve uma introdução, conversou um pouco da história da tecelagem, né? Como eu falei anteriormente, a origem da matéria-prima. E aí as pessoas vivenciaram, confeccionaram os seus primeiros novelinhos, né? E os seus primeiros pontos da trama. Então, a vivência foi essa. E deixou o material todo em aberto, para que esse material, cada um que vivenciou, é dele esse material, vai levar material e vai concluir no seu momento e vai, isso que eu falei, o que vai ser realmente, só depois que a gente vai saber, né? Porque as pessoas vão concluir esse trabalho, esse insight, posteriormente, e perceber o seu movimento. Então, a proposta da oficina foi essa, e para mim foi muito rico, gostei demais, e foi muito significativo também, porque me traz de encontro comigo em pegar de novo o meu fio da meada e continuar desenvolvendo esse trabalho. Muito grata e feliz de ver que esse trabalho, que para mim iniciou há 30 anos atrás, ele continua e eu estou vendo os resultados. Eu passei 15 anos fora e estou vendo o desenvolvimento e a continuidade desse trabalho num outro universo, né, no TEC. E eu estou adorando isso. Gostei muito de conviver com as pessoas e de todo o contato que eu já fiz com esse universo que fez parte da minha vida durante 20 e tantos anos, de novo, entremeada nele. Espero poder contribuir no futuro com muito mais coisas e compartilhar e trocar conhecimento com vocês. Agradeço imensamente e estou muito feliz. Obrigada. Sucesso para vocês. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.